Nerd Connection, no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds. Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu tenho uma proposta que vocês não podem recusar. Ficando neste clima e com essa vozinha que o nosso amigo Jovem Nerd criou, eu queria dizer que Marabad, o Fanatic, está aqui, meio asmático, mas está. Jovem Nerd, eu, Azaghal, agradeço você por ter me convidado para essa festa da sua família. Muito bom, cara. Eu sei que você é ocupado e eu vou deixá-lo agora, né? Bom, exatamente. Luca Brasi. Luca Brasi, né? Nós estamos aqui para falar de O Poderoso Chefão. Porque ser nerd não é só gostar de Star Wars, de Senhor dos Anéis, de Harry Potter e miscelâneas. Ser nerd é gostar das coisas boas que aparecem no cinema, no mercado literário, no mercado de quadrinhos. Então você, nerd, que é muito novo e não viu este filme de 1972, é bem velho, agora pode estar ouvindo falar nesse assunto porque recentemente tivemos um grande lançamento no mundo dos games, que foi Godfather, o Poderoso Chefão, para PC e PlayStation. Aqui no Brasil temos a versão do PC vendendo. Você que é esperto pode clicar neste exato momento no banner do Submarino, no Jovem Nerd, e comprá-lo para que nós embolsemos a sua pequena comissão. E tem um detalhezinho só, também foi lançado em Xbox. Em Xbox, sim. Também. Então, mas aproveitamos esse gancho, nós vamos falar da trilogia Poderoso Chefão um pouco para quem conhece e para quem não conhece. E já aviso, soe aí o gongo de spoilers. Ah, do começo ao fim. Porque nós vamos falar de tudo que acontece, porque, francamente, 1972, meu amigo, se você não viu, dá pausa. Você não viu? Dá pausa, exatamente. Se você não viu, você desligue agora esse áudio e vá ver, dá seu jeito, se vira e assista. Até porque, trilogia, né, todo mundo só pensa que só tem Star Wars e Senhor dos Anéis, né? Mas já teve do Poderoso Chefão. Exatamente. E o Poderoso Chefão é, sim, um marco na história do cinema e tem milhões de filhos. Qualquer filme de máfia tem o Poderoso Chefão como pai. Ah, com certeza. Né, porque eles recebem... As referências são sempre evidentes, né? São imensas. Então nós vamos falar de Godfather. Antes da gente começar a falar do filme, o jogo é bom? O jogo é muito bom, eu já joguei todinho, de cabo a rabo. Quantos dias, quantos meses ou quantas horas? Cara, olha só, quando a gente tá muito viciado, a gente joga muito e a gente descobre quantas horas a gente perde da nossa vida. Que agora eles botam, quando você salva o jogo, eles botam lá quantas horas da sua vida você está perdendo naquela bagaça. Pra você ficar bem culpado. E eu posso dizer que eu acabei a história principal do jogo em mais ou menos umas 15 horas, mas ainda existe uma penca de coisas pra fazer. Mas como é que é o esquema? Você é o Poderoso Chefão? Você é o Michael Corleone? Sony? Você é o Luca Brasi? Olha só, bom, então vamos começar a falar do jogo, né? No jogo você é um personagem genérico, porque você pode criar você pode criar a cara do personagem como você quiser. Então você não existe na trilogia, mas você vai serpenteando pelos personagens, passando pelos momentos clássicos do primeiro filme, que o jogo é só o primeiro filme. Então a coisa também... O jogo é só o primeiro filme, né? E dependendo da maneira que você complete, se completar todas as missões, você poderá virar o Poderoso Chefão. Se você será o braço direito de Michael Corleone. Exatamente. Será que vai ter o jogo do segundo filme? Provavelmente, não sei. Não sei, verdade. Vai perder a venda desse, né? Das vendas desse. Será que vai ter o cara gritando: "Ô Tony, you broke my heart!" Podia, né, cara? É muito bom. Esse jogo, aqui no Brasil, é o homem, né? Esse jogo aqui no Brasil, ele não tem tanta publicidade, porque o mundo dos games aqui é muito ainda é muito filhotinho, mas a indústria lá fora nos Estados Unidos é quase tão grande quanto a indústria do cinema, é muito grande mesmo, então esse jogo tem uma publicidade enorme lá fora, e eles aproveitam, óbvio, pra vender tudo que é possível, estão vendendo mais uma vez o novo box do Godfather Special Edition. George Lucas veio e botou efeitos especiais que nunca tinham antes e tal. Sério? Agora tem andadores até no... Pois é, então o jogo ele veio com merchandising de que temos vozes de três grandes atores que participaram da trilogia que são Robert Duvall, que faz o Tom Hagen, que é o Cancellieri da família, excelente papel. Muito bom. Ele faz a voz dele mesmo, e o, obviamente, o Sony, que é o, como é que é o nome do... James Caan. O James Caan, que hoje ele atua naquela série Las Vegas, né? E o grande Marlon Brando, né? E o Marlon Brando... Ele gravou tudo antes de morrer. Isso, ele gravou antes de morrer e foi... Você tá brincando comigo, ele gravou as vozes do jogo antes de morrer? Exatamente. Isso. Isso. Morreu... Mas então esse jogo tá sendo feito há algum tempo já. Ah, mas todo jogo. Tá. Os caras levam uns 3 anos aí em... Ah, que coisa. Então esse aí é o último legado do Marlon Brando. O último legado do Marlon Brando é... O Dom Vito Corleone. Bonito, né? Bonito. Foi bonito. Então você, nerd, aproveite essa oportunidade e adquira já. Então clique no link do jogo, clica no link do filme. Isso. Compre tudo pelo jogo. Clica no link da nossa conta corrente, deposite. Pois é, então o que você começa como um cara, um outsider da família, você monta lá o seu personagem, e aí você entra pra família, e aí você encontra todos os personagens, e é incrivelmente bem feito. Ah, legal. É assustador, é muito bem feito, você vê a expressão, porque algo que ainda é difícil de reproduzir, não é nem só a cara, porque hoje em dia os caras escaneiam a tua cara e aí botam lá, mas a expressão, o olhar é muito bom, os personagens todos são muito bons, então você encontra todos os personagens principais, mas infelizmente é aquele lance que você falou do Conan, que é, meu nome é Direitos Muito Caros, né? Uhum. Isso aconteceu com o Al Pacino, o... Não deve ter cedido os direitos de imagem dele. O Patino foi outro caso, vou explicar o caso. O Patino, ele não aceitou porque ele estava fazendo Scarface. Ele aceitou fazer o Scarface que vai ser lançado. Ah, sim, o jogo Scarface vai ser lançado. E com certeza, entendeu? A gente vai fazer um Nerdcast do Scarface. Claro, muito bom, é o Kakarot. E diz que o que mostra... O que Say teria... hello to my little friend! Mostra que... acontecido se Tony Montana não sucumbisse à chuva de balas com qual é presenteado. Isso, é verdade. Como é que quer dizer que ele não fez a voz dele, do Michael Corleone, porque ele estava fazendo Tony Montana? É. Mas calma aí, porque... Não, mas ele não cedeu direitos, tá? Porque o personagem, né, o bonequinho dele, não tem nada a ver com o Al Pacino, nem a voz, nem ele. Em todas as cenas que você destranca, você vai destrancando as cenas do filme, nenhuma cena aparece o Al Pacino. Mas o Al Pacino não tem a ver com o Al Pacino, né, cara? Porque ele mudou completamente, ele é outra pessoa. Sim. Fisicamente, ele do Michael Corleone pra hoje em dia, ele é um cara que tem... Muitas pessoas que eu apresento o filme e assisto com ela, eu falo, não! Esse é o Al Pacino? Sim, mas não é poucas vezes, cara. Os modelos do jogo, eles são, obviamente, feitos... Em cima do filme. Em cima das pessoas como elas eram no filme. Então, é claro. O Sony é novinho e tal. Então, ele deveria aparecer com o Al Pacino novinho, mas ele não aparece. Mas o jogo é bom assim mesmo. O jogo é muito bom. Então, vamos falar agora do filme. Chega desse negócio de jogo. O Poderoso Chefão... Foi feito o filme, né? Gravado em 1972, do Coppola, Francis Ford Coppola, e é a história da família Corleone. Escrito pelo Mario Puzo. Isso, escrito pelo Mario Puzo. O roteiro é do Mario Puzo e do Coppola, né? Isso. Eles fizeram o roteiro juntos. E é a história sobre a família Corleone. O primeiro filme já se passa na década de 70, realmente, né? E conta não. Não, esse é menos, é 60? Não, é 50 lá. 50? É um filme de época. Isso, é um filme de época. Então essa foi a primeira canelada do Nerdcast. Toma, canelada. E a história da família, do Don Corleone, Marlon Brando, um dos melhores papéis, absurdamente, e tem várias curiosidades desse filme, né, cara? As bochechas do Marlon Brando, aquelas... As bochechas. as bochechas de bulldog, né? Uhum. Ele fez aquilo no teste, né? No teste de elenco. Vamos até esclarecer isso aí. Vamos fazer o seguinte: o Marlon Brando estava completamente desacreditado pelos produtores de Hollywood, os donos de grande estúdio, pelas loucuras, pelas exigências e demências por parte de todo o gênio. Então, o que acontece? Ninguém mais queria apostar no Marlon Brando para nada. Depende de talento, não. Esse cara não adianta. Ele vai botar qualquer imbecil ali que a gente vai pagar o salário, o cara vai fazer. Que o Marlon Brando não queria fazer nada. E por mais que assinasse o contrato, ele quebrava o contrato e tudo mais. Então, meu nome é Divergências Criativas, né? É por aí. Então, resumindo, quando o Coppola sempre quis o Marlon Brando no papel. Então ele filmou, fez um teste com o Marlon Brando e não disse pro Marlon Brando que ele estava fazendo um teste. Ei, então, por quê? Vamos brincar aqui. Eu trouxe a minha equipe toda, vamos brincar de filmar você. E o Marlon Brando criou o tipo praticamente sozinho de botar esse troço na bochecha, é, o de falar. Isso foi toda uma criação dele pessoal e o nosso amigo Coppola filmou isso e mostrou para os executivos e donos da OIP, né, Paramount, que fizeram o filme. E ficaram assim, embasbacados com aquela performance e nem acreditaram no que era o Marlon Brando fazendo. Ficaram meio assim, não pelo rosto, tipo, esse cara concordou, fez isso tudo, mas ficaram assim. Então, aí que o Marlon Brando foi contratado. Se o Coppola não tivesse tido a grande sabedoria de fazer essa jogadinha entre os dois, talvez o Marlon Brando nunca tivesse feito o Poderoso Chefão. O que ia ser muito triste, que ia ser outro filme, né? Completamente. Completamente. O primeiro filme é o Marlon Brando. Sim. Concordo, plenamente. Ele tinha algodão na... Então ele tinha algodão nas bochechas, é isso? Exatamente, eu não sei o que ele colocou. Quando ele fez o teste, ele fez a gravação, era algodão, depois eu não sei. Não, e várias coisas são de improviso. A cena do gato, que é a mais famosa, né? Ele segurando o gato e tal. Também um gato que estava passando no estúdio e o Brando pegou, botou no colo e ficou lá. E o Coppola, pelo amor de Deus, filma! Não, todo diretor que soube... Eu sei que isso aqui não é a biografia do Marlon Brando, mas só para dar as pessoas entenderem por que Marlon Brando é tão citado, falado, mas se fala em termos de interpretação de atores. Porque o Marlon Brando era o tipo do cara que veio da escola do Actor Studio, que é o Metro Stanislavski, em que você tem que virar aquela pessoa que você está interpretando. E qualquer coisa que estiver na sua frente ou no seu lado pode ser um elemento de criação. Exatamente. Isso é uma escola que o Robert De Niro, quer dizer, o falecido Robert De Niro, né, porque não faz um filme que preste muito tempo. Coitado. O Al Pacino e o próprio Dustin Hoffman faziam, porque também são nessa escola. Então o Marlon Brando tem casos assim, famosíssimos, como Sindicato de Ladrões, que ele estava fazendo uma cena com a Eve Marie Saint andando no parque, e o Elia Kazan estava filmando a cena para o filme Sindicato de Ladrões, e a luva que ela estava usando cai no chão. O Marlon Brando pega aquela luva e começa a brincar e usa ela como se fosse um elemento dramático, sem ninguém pedir, sem nem a hora. E o Elia Kazan, que foi o grande professor do Marlon Brando, que foi o que trouxe a ele, foi o primeiro diretor dele, um bom chamado de desejo e tudo mais. O que acontece? Sabia que o Marlon Brando era assim. Então, toda vez que ele começava a filmar o Marlon Brando, olha, não tem horário para parar enquanto o homem não parar. Então, todo diretor que soube tirar isso do Marlon Brando fez ótimos filmes com ele. Agora, diretores que queriam mandar e queriam que o cara seguisse o roteiro, o script, de maneira que fosse, não deram certo. É, mas o Coppola, ele deixou a câmera gravando o tempo inteiro, né? Porque aquela cena do Luca Brasi, em que ele fica ensaiando o que ele vai dizer pro Don Corleone antes dele entrar no escritório... No primeiro filme, é um improviso também. Não é improviso, na verdade o ator era um lutador de luta livre. Ah, é? Ele era um lutador de luta livre. Ele era gigante, né, cara? O cara queria um cara enorme e pegou um cara de luta livre. Ah, muito bom. E aí o cara era o cara muito ruim, sabe? O nome do cara era Lenny Montana. Olha. E ele não era um ator, cara. Ele era um lutador de luta livre que tava ali, sabe? Então ele sentou no cantinho do cenário, sabe? Que sem ninguém ver, pegou um papelzinho dele lá e começou a treinar o que ele tinha que falar pro Marlon Brando, né, cara? O que eu acho mais engraçado é que os próprios atores, que grandes atores, como Robert Duvall e o próprio Al Pacino, eles comentando assim sobre como foi filmar com o Marlon Brando, você começa a rir de coisas como tem a cena já perto do final do filme, que o Marlon Brando já está mais idoso, já está querendo passar o posto para o filho dele, que é o Michael Corleone, e eles estão sentados conversando. E o Robert Duvall comentou que ele escreveu, vários papelzinhos assim com uma palavra ou duas palavras que lembraria ele o que ele tinha que mais ou menos falar naquela cena em vários lugares do cenário, tipo, atrás de um abajur, em cima de uma árvore. Então ele ficava olhando assim em volta, você nota isso na cena, e via aquilo ali e começava a criar as falas dele na hora. Quer dizer, isso era um recurso que ele usava. Diretor, assim, que é um diretor que seja um diretor muito, muito fechado, um diretor que seja um grande diretor daqueles que não admite colaboração por parte dos seus atores, nunca admitiria esse tipo de interpretação. E tem uma história maneira também que é dessa mesma cena, depois que o cara treinou, entrou aí, foi fazer a cena lá no escritório com o Marlon Brando, o Robert Duvall e tal. E aí a cena é o Vitor Corleone, o poderoso chefão de costas, né? E o Luca Brasi lá, Dom Vitor Corleone, eu agradeço, e tarará, tarará, tarará. Só que o Marlon Brando, bom filho da p*** que é, escreveu um bilhete e colou na testa escrito FUCK YOU. Então o cara que já tava nervoso, o cara enlouqueceu, cara. E ele ficava fazendo careta e mandando o cara se fuder a cena inteira. O cara, ele tá atenção total e a cena ficou p***ada, né, por causa disso. Cara, eu sempre achei que o Luca Brasi, esse cara é muito bom, porque ele passa muito bem que o cara tá falando uma coisa totalmente decorada, que ele tá nervoso, que ele tá na frente do poderoso chefão e tal, não sei o quê. Eu não sabia disso, cara. Nada mais que o real, né? O cara era realidade pura, né, cara? Me tem um caso interessante do Al Pacino também, na cena que ele ia fazer do hospital, quando o Marlon Brando, Vitor Corleone, foi baleado e estava no hospital na cama, deitado, e a cena era o Al Pacino entrar, empurrar a cama e fingir, né? Que ia ter uma outra tentativa de assassinato no pai dele no hospital. Uhum. E o Coppola fala assim, entra lá e faz. Pô, mas eu vou entrar ali agora? Quem tá ali naquela... Ali quem já tá naquela cama é o Marlon Brando. Eu falo, não, mas ele tá deitado, tá dormindo, tá fingindo que tá morto. Eu sei, mas é o Marlon Brando que tá deitado naquela cama. Eu tô vendo como é que era uma coisa assim impressionante você estar ali naquele momento atuando com o Marlon Brando. Porque o Al Pacino tava quase praticamente começando a carreira, né? É que porque o Marlon Brando, além de ser um grande ator, é um absurdamente louco excêntrico, né, cara? Então você nunca sabe acontecer. O que pode vir, né, cara? Isso aí. Depois o cara vai levantar no meio da cama e vai atrapalhar a cena, né? Deixa porque o último, a última pessoa que conseguiu aturar e conviver com o Marlon Brando foi o De Niro, né? É, porque o... Que eu nunca era que o Marlon Brando aceitava perto dele. É? É, foi no filme do... Esqueci, acho que foi a última cartada, não sei o nome do filme, né? É, aquele que ele fez com o Edward Norton. É, o Frank Oz era o diretor e o Marlon Brando tentou agredir o Frank Oz, mesmo velho tentou agredir o Frank Oz, dentro de sete filmagens, e falou, não aceito que esse crápula me dirija. Aí o Robert De Niro estava ali na hora, conversou entre as duas partes, e todas as cenas desse filme foram dirigidas pelo Robert De Niro, as cenas que o Marlon Brando participava. Meu Deus! Aliás, e o diretor aceitou. O Robert De Niro, ele fez teste para fazer o Michael Corleone também, né? E fez. Ele fez teste. Na verdade, os testes do primeiro filme foi uma miscelânea, né? Porque todo mundo fez teste pra tudo. O Pacino fez teste pra fazer o Sonny. Ah, é? E teve vários caras que fizeram teste pra fazer o Michael Corleone, cara. Ah, é? É, isso aí. Teve, ó, Warren Beatty, Alain Delon e, diz um boato, Burt Reynolds. Esse ia ser bom, cara. Michael Corleone matando chiclete, cara. E o De Niro também fez o teste. E aí o Coppola não quis usar o De Niro no primeiro filme, mas estava convicto que ele tinha que participar dessa trilogia. Quando ele fez o segundo, ele botou o De Niro para fazer o jovem Vito Corleone, né? E ele interpreta brilhantemente, com os mesmos trejeitos do Marlon Brando. Exatamente, ele é. Robert De Niro, quando estava vivo, né? Quando ele fazia filmes, né? Quando pensava só em dinheiro, fazia filmes, aí tudo coitado, bem. Coitado, ele tá quieto na dele lá em Tribeca, lá, ele gosta. Ó, Jack Nicholson, Dustin Hoffman e Robert Redford também receberam um convite pra fazer e não quiseram. Meu Deus. É só aqueles famosos pessoas, né, artistas, que não aceitam um convite achando que vai ser um fracasso e depois se arrependem pro resto da vida. Muita gente, cara. É, um exemplo bem claro que vocês vão lembrar e vão rir é o Tom Selleck, daquele seriado Magno na TV, que recusou fazer o Indiana Jones. É o que eu ia falar, exatamente. Graças a Deus. Esse filme ia ser muito bom, Tom Selleck de Indiana Jones, né, cara? Indiana Jones de bigode. Bigode, cara. Mas esse filme foi uma dança das cadeiras miserável, cara, porque teve essa galera toda que foi Martin Sheen também, quiseram um tal, dar o papel pra ele, e o Sérgio Leone foi convidado pra dirigir, na verdade, E não quis, que ele quis fazer um filme dele, acabou fazendo Era Uma Vez na América, né? É um grande filme também. Pô, é um filmaço. E é uma dança das cadeiras, cara. Você, no making-off do DVD que vocês têm que comprar, tem tudo isso. Tem o Al Pacino fazendo teste pro Sony, é muito legal. Os extras são maravilhosamente, pô, todos é os três bom. Filmes. E tem um milhão de curiosidades. Mostra como o Coppola fez o roteiro, cara. Ele pegou o filme, o livro, e começou a escrever na borda, até que extrapolou, não tinha mais onde escrever. Ele desfolhou o livro todo, prendeu num fichário e escreveu em volta da borda do fichário todo. É muito maneiro, cara. Uma bíblia do Poderoso Chefão. Interessante que um cinema feito na época foi feito na raça, né? Isso que eu acho. É isso que a gente tava falando outro dia, até eu e o Jovem Nerd, comentando que esse tempo não volta mais, né, cara? O maior exemplo desse tempo de cinema feito na raça é a cena do cavalo. A cena do cavalo, a cabeça do cavalo. A cena do cavalo... Explica primeiro. Bem, tem um produtor, né, musical... Não, diretor, um produtor de cinema, né? Isso. Que não quer deixar o afilhado do Corleone, Frank Sinatra. Frank Sinatra. As mais línguas de Frank Sinatra. E o Frank Sinatra chora e fala: ai, o cara não quer me dar um papel no filme. O Marlon Brando dá um tapa na cara dele. Não é o Frank Sinatra, né? Mas é o cara como se fosse. E aí ele fala: não, a gente vai dar um jeito. E aí ele manda lá ele manda o conselheiro e convencer o cara a assinar o papel, dando o filme pro garoto. O cara: não vai assinar, esse cara destruiu uma atriz e fez, aconteceu com ela, e era uma mulher maravilhosa, nunca vou assinar. Aí ele: tá bom, beleza. Aí a máfia tem aquela coisa que é maravilhosa, que são os recados, né? É, a sutileza, né? As sutilezas da máfia, né? Deus está nas sutilezas, né? E aí o cara acorda de manhã meio encharcado, não sabe o que aconteceu, pô, me mijei, não sei. Quando ele olha, ele está ensanguentado e a cabeça do cavalo premiado dele está na cama. É, exatamente. E aí é uma gritaria e ele assina, depois ele assina. E o bizarro dessa cena é que a cabeça do cavalo é real. É real. É uma cabeça de cavalo mesmo, de uma fábrica de... Aí vem o mais bizarro. De uma fábrica de ração de comida de cachorro, cara. Olha isso, cara. Olha o que vocês estão dando para os seus cachorros, seu velho. Os caras arranjaram a cabeça de cavalo, cara. Você consegue imaginar isso hoje em dia, com todas as proteções que tem de animal? Agora até proibiram de usar animais em laboratórios para poder desenvolver remédios. Imagina matar um cavalo para isso. Cabeça viva de um cavalo. Cabeça orgânica de um cavalo, né, mano? Cara, obviamente eles não mataram o cavalo pra fazer isso. Já que vocês falaram no Frank Sinatra, só uma coisinha rápida. Você sabia que o Frank Sinatra queria fazer o Vito Corleone, né? O quê? Quem não quis, né, fazer esse filme, né? E detalhe, até uma coisa que é uma coisa assim notória, o Frank Sinatra por três vezes tentou tirar filmes do Marlon Brando sem querer, não porque era pro Marlon Brando, mas são três coincidências. Um foi o Sindicato Ladrões, que eu mesmo comentei, que ele queria fazer o personagem principal, que o Elia Kazanami não quis, deixou o Marlon Brando fazer. O Marlon Brando ganhou o Oscar, melhor ator do ano. E pela segunda vez tentou fazer o Vitor, que o Marlon Brando também ganhou de novo o Oscar, melhor ator por ano. E teve um terceiro caso, que foi o Guys and Dolls, né, que é uma peça famosa da Broadway, que depois teve uma versão pro cinema, que é um filme musical, e o personagem principal musical é o Marlon Brando cantando no filme, que não cantava nenhuma. É uma merda cantando. Mas mesmo assim preferiram botar o Marlon Brando cantando, e o Sinatra faz um papel coadjuvante no filme cantando, mais do que ele, mas não é o principal. Meu Deus. Marlon Brando 3-0. 3-0, muito bom. E aí você tem a cena na cabeça do cavalo. Mas no jogo, voltando para aquele jogo, o joguinho do Poderoso Chefão, tem essa cena da cabeça do cavalo? Tem, inclusive quem executa é o próprio jogador, né? Não, você vai com o capanga e aí você tem que ir lá abrir no caminho na mansão do cara, escondido, e o cara vai, corta a cabeça do cavalo, e aí depois ele vai seguindo você enquanto você abre caminho usando aquele garrote, aquele, né? Aquele fio de nylon que você... Matando a galera, até ele leva o cara até o quarto, e aí acontece. Quer dizer, você interage com todas essas cenas clássicas. Uma coisa que você não faz no filme, você não vê, né? No caso do jogo, você participa de todo o processo. Exatamente. Por exemplo, o você que leva o Don Corleone pro hospital quando ele é baleado... É, você tá presente, você chega um pouco atrasado no encontro com o Sonic, quando ele também, quando eles matam o Sonic e tal. Então, é. você que esconde a arma pro Michael Corleone matar as duas pessoas. Ah, maneiro, mas... maneiro. Quer dizer, parece que o filme foi feito pro jogo, né, cara? Aí. Você tá sempre nas sombras, né, das grandes cenas dos filmes. Você sabe que sempre que eu vou a um banheiro que ainda tem essas descargas antigas, ah, né, que é eu também. O pote lá em cima, arma. Eu sempre procuro, cara. Vai que um dia a gente acha. É verdade. Se é um restaurante de massa, então, cara, é a primeira coisa que eu faço, cara. Eu vou no banheiro ver se tem uma arma escondida atrás do reservatório. É, pra quem não viu, essa é uma cena clássica que o Michael Corleone vai se vingar do cara que foi responsável pelo... tentativa de assassinato do pai dele. É, porque a família tá em polvorosa, né? Porque é uma declaração de guerra e quiseram matar o poderoso chefão, não sei o que lá. O que a gente vai fazer? E aí o Michael, que não se metia nos negócios da família, né? Porque a gente não explicou. É a família de mafiosos, você tem o Don Corleone, você tem a mulher dele, você tem o Sonny, o Santino, que é um dos filhos, que mais velho. Depois você tem o Friedel, e o Michael, que é um caçula, que não se mete nos negócios da família. Ele é um herói de guerra, ele é um... E até contra, né? Um yuppie, né? É. Ele se formou na universidade, depois foi pra guerra e voltou cheio de condecorações e tal. E a primeira cena do filme, que todo Poderoso Chefão começa com uma festa, né? Uhum. Todo filme começa com uma festa. Primeiro, ele chega ainda de farda com a Kay. Isso. E fala que é contra a família, que é esse tipo de negociação e tudo mais. E vai acabar se tornando o grande, né? Mais do que o pai, inclusive, né? Ele fala pra Kay, sei lá. Ele conta a história. Ele conta quem é o Luca Brasi, né? Uhum. E fala: não, o Luca Brasi é um amigo do meu pai. Meu pai queria convencer o cara a assinar. E o pai foi bem convincente. Ela perguntou: convincente como? O Luca Brasi estava segurando uma arma na cabeça dele. Olha, assina o tipo de miolos. É. E aí ela olha assim, meu Deus, sabe? Que horror, é. E ele fala: é a minha família, Kate, não sou eu. Ele vai se tornar pior do que o pai dele. Exatamente, a história é dessa. Ele se tornando o poderoso chefão e, né, lutando a vida inteira, protegendo a família e tal. O que é interessante, até porque a gente está muito no número 1, é no número 2, né, até dando uma adiantada, ele acaba, né, assumindo... tudo que ele era contra, ele acaba se transformando e até acaba no número 2 fazendo uma pergunta interessante no final do filme, que é: será que eu fui pior ou fui melhor? Será que meu pai teve que passar por isso? E a gente vê o seguinte, que o pai dele era mais amado, era um respeito através do amor. Uhum. Já o Michael Corleone, que é o filho, era um respeito através do medo, né? Ele era do temido. No segundo filme ele enlouquece de vez, né, cara? Ele vai ao extremo de matar o próprio irmão. Exatamente. Olha ele nisso agora. É, mas a gente tá soltando todos. Inclusive na cena que você acabou de dar o berro, né? O Friedel Broke My Heart. Né? Que dá o beijo da morte e aquela coisa toda. É o beijo da morte da máfia. Eu tenho até um dado curioso, não sei se vocês sabem, que o Al Pacino é o único autorizado pela academia, pela AFI, pelo Actors Studio, é o único ator autorizado a fazer overacting. Exatamente. Porque é o único que pode. Sabe fazer, cara. Ele pode. Fica bom, né? Que fica bom. Fica bom. É a marca do cara. É a gritaria. Abre os braços, é um desespero e é muito bom, né, cara? Exacerbação de sentimentos. Olha, a gente tem outros overactors que são bons, mas não tanto quanto o Jeremy Irons também é um grande overactor, né? Mas não, ninguém é o Patina, cara. Não dá, o Jeremy Irons é inglês, poxa, não tem. Ele parece até gay em certos filmes, pô. Perto do Al Pacino, pô. Quem quer ver o Jeremy Irons num grande explosão de overacting, veja aquela porcaria daquele filme Dungeons and Dragons, que faz o vilão. Ele é afetadíssimo. E ele é afetadíssimo, ele grita que o sangue escorra pelas suas narinas. Oh, e grita. Vai cair, isso não é um overacting bom, um overacting classe B, né, cara? Ele tá falando do cara autorizado, o único cara que pode fazer overacting, cara. Não... O Al Pacino é o único ser no universo que tem 1,5 metro e assusta como se tivesse 3 metros. Assusta, eu tenho medo miserável do Al Pacino. Eu também, cara. Cara mirradinho, cara, em qualquer lugar. Você tem o overacting dele nos 3 filmes, cara. Sim. Mas são sensacionais. São todos. No terceiro filme ele fala, né? Eu tento sair, mas eles me puxam de volta. É muito bom, cara. A gente tá falando então do segundo filme. O segundo filme ele consolida todo o poder dele, mata todo mundo e acaba ficando como um chefe supremo da máfia. Já no terceiro filme... Essa é outra característica do filme, que todo filme tem uma matança foda no final. Isso. Tem um clímax da matança. E o terceiro filme já é, tipo assim, ele tentando legitimizar todos os negócios e escusos que ele tinha com a família. Ele tentando sair da bebida, do jogo, e toda a fortuna dele querendo investir numa coisa correta. Aí ele vê, tipo assim, a igreja talvez seja o único local que ele possa investir, que é um lugar normal, sadio, tranquilo, que as pessoas são puras, a favor de Jesus Cristo. Ele vê que é pior do que a máfia. Será que, até falando disso no filme, será que, porque assim, o terceiro filme me passa um pouco de arrependimento. Primeiro e segundo filme, Michael Corleone tá fazendo o que tá fazendo e acho que tá certo. Tá defendendo a família e não tá nem aí. Apesar que na última cena do filme que ele tá no banco, a gente sente nele quando ele lembra, é uma cena até muito bonita, porque ele lembra como é que foi o aniversário do pai dele. Anos atrás, é uma cena que participa todos os atores do primeiro filme, menos o Marlon Brando. Marlon Brando não filmou. Ele estaria, no caso, chegando para receber o pai. A gente vê todos os filmes animados. A cena ficou até melhor por causa disso, né? Porque era para ter o Marlon Brando, só que ele não foi. Então, quer dizer, ficou até legal. Aí mostra nele, no final do segundo filme, esse pequeno arrependimento. Pô, eu me transformei eu falei tanto, mas acabei me transformando numa coisa pior que meu pai era. Meu pai não era essa coisa tão ruim. Que no caso eu viria, porque o pai dele era amado pelos filhos, amado pelos netos, amado pelos empregados, amado por todos. Já ele não. Ele tá divorciado da mulher, a mulher com ódio dele, os filhos. Todo mundo se afastou dele, né? Ele fica sozinho mesmo, fica sozinho. Então, quer dizer, é interessante. É no terceiro que ele fala que eu passei a minha vida protegendo a minha família. Foi. Então, é no terceiro. Ele tem essa angústia, porque, assim, é quase tentando se justificar, né? Porra, eu só queria proteger a minha família, ninguém me entendeu. Agora, eu pergunto, continuando nesse assunto da igreja, do arrependimento, será que ele tentar limpar o nome, né, da família Corleone junto com a igreja não é algo de perdão, sabe? Lógico. Implícito nisso, sabe? Como se ele quiser, né? Querendo se perdoar. Agora eu pergunto, primeiro filme 72, segundo filme 74, terceiro filme 90. O que aconteceu? Simples, o Coppola, se preferirem, ele depois dos dois primeiros filmes, ele obviamente que deixou a carreira dele já bastante assim, acimentada como um grande diretor, tinha feito Apocalipse Now, aquela coisa toda, um grande diretor, e aí começou a se meter em alguns projetos que não foram dando certo, projetos que foram dando errado, tanto de bilheteria como crítica, mesmo dirigindo ou produzindo, e ele chegou no momento que a grande produtora dele, a Zootropa, né, Filmes, estava falida, que ele precisava de qualquer maneira algum tipo de sucesso para recuperar o prestígio, não só o prestígio comercial de dinheiro, mas até o prestígio de intelectual, de um cara que sabe pensar cinema como sétima arte. Então ele aceitou fazer esse filme muito mais pela grana que outra coisa. E o filme é maravilhoso também, não é como o primeiro ou o segundo filme. Outra ótica, né? Mas é um filme muito bom e sensacional, e acho que inclusive as pessoas... alguns críticos de cinema erradamente acham que é um filme menor. Eu não acho que é um filme menor. Ele é um filme diferente, mas ele fecha com muita dignidade a trilogia. Inclusive porque a última cena é de arrancar o coração. Que fora a matança, a cena da morte da filha dele é uma coisa impactante, é uma coisa inesperada dentro do cinema. Sim. Entendeu? E a gente leva aquele susto, leva aquela porrada. Eu confesso que quando assisti esse filme no cinema, no final dele, eu chorei nessa cena do Al Pacino, e saí transtornado do cinema, tipo assim, pensando, pô, mas que porrada que o Coppola fez com a gente, coisa que ele não faz no primeiro nem no segundo filme. Fala em Sofia filme, Coppola, ela teve nos três filmes, né? Como é que foi? Ela, no primeiro filme, ela era neném, não era? Isso, acho que era o neném que aparece, acho que é isso, né? Não me lembro direito. Ela é a filha... Ela é um bebê, é o primeiro ou o segundo filme que tem uma criança que é batizada? É no primeiro, não é? No primeiro, ela é a criança que é batizada no primeiro filme. Na verdade, ela faz o papel de um menino. Porque não é uma menina que está sendo batizada. Michael Vitti, alguma coisa assim? Eu não sei, mas é a cena da matança. Enquanto ele é o filho batiza... do Carlo, filho do Carlo. Isso, que era, isso, que era o cunhado do Michael e marido da irmã dele. É o clima, assim, enquanto ele está sendo batizado, eles estão matando os chefes das outras quatro famílias. E o interessante da Sofia Coppola é que nesse terceiro filme, inclusive, foi uma coisa que atrapalhou o filme em termos de premiação, que o filme concorreu a diversos Oscars e não ganhou nenhum, diferente do primeiro e do segundo filme, que foram os melhores filmes do ano. O que acontece? O Coppola insistiu em botar a filha dele. A Winona Ryder queria fazer esse papel, mas a Winona Ryder, já sabemos a história dela, que é uma maluca de coisa, entendeu? Uma mulher cheia de problemas mentais, não conseguiu encaixar no esquema do Coppola, por mais paciente que ele fosse. Então ele resolveu impor de botar a filha dele. Que muita gente... Eu não gosto. Muita gente reclamou disso fazendo o filme, e depois que ele ficou pronto, a reclamação é mundial. Ela é muito ruim, né, cara? Muito ruim. Como atriz, é ótima diretora. Ela no primeiro filme faz o bebê batizado, no segundo ela faz... Como atriz, ela é ótima. Nada, né, cara? Porque eu não acredito que ela dirija nenhum filme. Tudo é o pai dela que faz e ela assina no final. Os últimos dois filmes que ela quiser, só fez dois, né? Que é o Virgem Suicida e Coisa e Contos, são filmes maravilhosos. E no primeiro filme as pessoas começaram a desconfiar se o Coppola não tinha mesmo ajudado ou feito qualquer coisa, até porque ele aparece no making-off lá nas filmagens. Como é que a gente ia filmar essa cena, Sofia? Pera um minutinho, ela entra no trailer, daqui a pouco ela volta, eu já sei. Mas no segundo filme parece que ela fez uma coisa que ela fez independente, longe do pai dela, segundo foi divulgado. E foi um filme até que foi aclamado, ganhou até Oscar, né, de melhor roteiro e tudo mais. Eu acho que ela soube aprender, até porque o Coppola também não tem feito nada que preste nos últimos anos, né? Mas voltando ao Poderoso Chefão... Quem é ela no segundo filme? Ela no segundo filme tem uma festa e tem umas crianças dançando, ela é uma delas. Tinha 2 anos de idade, né? Pois é, uma coisa assim. Ela é uma criancinha dançando. E no terceiro filme, a gente já falou, ela é filha do Michael Corleone. Então, um papel importantíssimo na trama do filme. Sim, porque... Porque a melhor cena dela é quando ela morre. É a cena que provoca choros na plateia. Choros de tristeza pela interpretação do Al Pacino e choros de alegria porque ela está morrendo. Pros nerds entenderem assim, a proporção de como isso é ruim, é como se no Senhor dos Anéis o Sam fosse o cara que fez o Harry Potter. Daniel Radcliffe. Vocês entenderam como se o Magnus tivesse feito o Indiana Jones. Exatamente. Pois é, porque a grande lição de qualquer filme de máfia, assim, então, é que nada disso compensa. Alguma hora vem o bicho do destino e ele fala isso, ele fala, é tanto interessante como o Al Pacino fala isso no filme, que quando eles vierem, eles irão tirar aquilo que você mais ama. Exatamente. Não é o dinheiro, não é o poder, não é alguma coisa, entendeu? Cada um tem aquilo pessoalmente que mais ama, e no caso dele, era a filha. Não, mas o cara foi matar ele, né? Ele ia matar o Michael Corleone e aí ele acabou errando e acertou a filha. E aí ele acaba morrendo sozinho na cena final, que também é muito bonito. O terceiro filme tem as loucuras do roteiro, né? Assim, do roteiro não, do cast, do elenco. Porque o consigliere, Tom Reagan, do Robert Duvall, não participou do filme porque ele não quiseram pagar o que ele estava querendo. E o Pacino quase que fica de fora. O Pacino queria 7 milhões, o que é um absurdo, né, cara? Sei lá, o Tom Cruise ganhar 20, ou que seja, que eles estão ganhando agora, e o Al Pacino chorar 7. Chorou 7 milhões e queria a participação. E aí o nego falou não, o Coppola não tinha como, falou, não dá, posso pagar 5 pau e acabou. Aí o Pacino, então não vou, Coppola, então beleza, então a gente começa o filme com o enterro do Michael Corleone. E ele, tá bom, eu faço. Vem cá, olha só, o livro Poderoso Chefão, ele conta a história do primeiro filme ou a história dos 3 filmes? Porque ele não ia poder fazer uma modificação dessa, matar o Michael Corleone nisso? Agora você me pegou, porque o livro, eu sei que ele não conta só a história do Marlon Brando, ele conta outras coisas também. Mas aquilo que foi desenvolvido depois foi escrito com o Mario Puzo e o Coppola junto. Tanto no segundo como no terceiro filme. Então ele podia fazer o que ele quisesse. Podia matar o Michael Corleone à vontade. Né? Na verdade, no cinema você pode fazer tudo, né, cara? Porque a não ser que você diga, estou filmando o livro, uma adaptação. Mas... Mario Puzo, eu vou te falar uma coisa. Ele agradece até hoje também ao Coppola, porque... Porra. se não fosse pelo filme, o livro não o livro é muito bom, mas o livro não teria o impacto que tem se não fosse por causa do filme. Tanto que eles concordavam com tudo e faziam tudo junto, que o Coppola disse recentemente que fazer um quarto filme fica impossível se o Mário Puzo estar aqui. Por mais que tenham lançado esse filme agora, A Volta do Poderoso Chefão, escrito por um escritor que até ganhou vários prêmios e o Mário um Puzo... livro, né? E o Mário Puzo deixou no testamento dele que poderiam fazer um quarto filme, que poderiam fazer um quarto livro, mas que teria que ser escolhido, assim, assado, ele deixou uma série de coisas, tipo assim, um grande autor comprovadamente, através de prêmios, sei lá o quê, então, quer dizer, não foi uma coisa feita sem a permissão do Mário Puzo, ele deixou isso permitido antes de morrer. Mas eu acho que... Tem uma espécie de continuação do Poderoso Chefão, que é O Último Chefão, que é um livro também do Mário Puzo. Isso. O nome em inglês é The Last Dawn. Isso. Com Demi Aiello, Joe Mantegna. Era uma minissérie. Boa galera. Era uma minissérie. Isso. E é uma merda. Quer dizer, tirando... Quando ver a foto que o Coppola fez, né? Ele até tem bons atores como Demi Aiello e o Joe Mantegna, mas acabou, né, cara? O filme é muito ruim. Certas duplas, certas químicas, por mais que elas até funcionem separadamente, quando elas se encontram, dá um boom, cara, que é impressionante, entendeu? A criação. Como é o caso do George Lucas com o Steven Spielberg nos Indiana Jones, entendeu? É, exatamente. É impressionante. Então, pra terminar, vamos terminar nosso papo, que já está longo, eu tenho alguma... Vocês têm alguma coisa? Eu tenho pra falar das laranjas. Quando vocês forem assistir os filmes e vocês verem alguma laranja, vocês se preparem pra merda que vai vir. Porque isso é um signo, como ensinou ontem o Marabat. Quando aparece a laranja, vai acontecer alguma coisa no filme. É isso. O que o Coppola usou. Exatamente. E dependendo da quantidade de laranjas, a merda é pior, né? Pra vocês entenderem, é o mesmo caso das pombas com John Woo. Ah, exatamente. Boa comparação. O cara diretor tem as suas manias, seus signos, e a gente consegue descobrir justamente de quem é de cada filme através dessas coisas. Acho que eu me lembro que o Don Corleone, ele tá segurando um saco de laranjas, né? Quando ele tem um primeiro atentado, ele leva vários tiros. Quando ele morre mesmo, ele tá brincando com o neto. Isso. E tá uma laranja. Chupando, botando mais na boca. Não, ele tá no laranjal. Mas ele tá com a laranja lá na mão. Sim, e bota então, na boca. Fingindo fica... de monstro, brincando. É, exatamente. Bom, então, sempre... vocês então devem... é isso. Tem um milhão de coisas pra se falar de Poderoso Chefão. Pois é. Mas aí fica insuportável, chato, e vocês vão desligar. Até porque aqui a gente não tá pra dar aula pra ninguém ensinar nada, e sim dar uns toques e vocês assistirem os extras, e vocês mesmo têm a sua própria percepção sobre o filme. Pois é, então assistam se vocês nerds querem alguns motivos bem nerds para assistir. Tomem esse, Mário Puzo, que foi escritor do livro e co-roteirista do Poderoso Chefão, ele foi roteirista do Superman. Super-Homem 1 e 2. Isso. Que são grandes filmes, e são tão, tão bons os filmes, que o Bryan Singer agora, no seu Super-Homem Retorno, que estreia agora no ano de 2006, ele está usando simplesmente os primeiros dois filmes. Ele esqueceu o terceiro e o quarto filme, que são horrorosos, por sinal. É, graças a Deus. Tem terceiro e quarto filme? não tem. E, por último, tem que falar do diretor Francis Ford Coppola, que vocês devem entender que, graças a este homem, este gordinho barbudo... Este louco... Charutos de tomar vinho pra cacete... Que vocês conhecem a trilogia Star Wars, porque ele era amigo do... Ele se tornou amigo do George Lucas no tempo que o George Lucas estava na faculdade. Ele viu aquele filme louco dele, que é o THX 1138. Ele viu, não o filme, ele viu o projeto de faculdade, que eu já vi, cara. É uma coisa louca, chatérrima, horrorosa. E ele achou, esse cara é um gênio. Eu vou apadrinhar esse cara. Então, Francis Ford Coppola, ele foi o Godfather do George Lucas. Não sei se você sabe, mais uma curiosidade a respeito desse assunto, que foi o Coppola que sugeriu ao George Lucas, e foi ele que acabou, sei lá, criando isso no mundo, que a força, o jedaísmo, né, o Jedi, deveria se tornar uma religião. Ele até falou, cara, você tem que fazer uma religião, abrir uma seita disso, que é isso que dá dinheiro. E aí os nerds, né? Como tem muita gente hoje que, na Inglaterra e na Austrália, boa parte da população fala que a religião deles é Jedi. Cara, isso é uma lenda de internet absurda, ainda não. Mas a gente acredita em todas elas e passa pra frente, né?